Federal 9970, decolado 30, chame controle 120, decimal 8. 120, 8, Federal 9970. Salvador, Federal 9970, decolou na Momoflock. 9970, ciente, mantenha o código transponder acionado, posição normal, sai da Momo. Normal, na Momo 9970. Autoriza pela direita 320, seguindo a informação Federal 9970. Autorizado de desvio, Federal. Ponto de espera via parte 1, Índia Alfa. Seu ponto de espera chama a torre frequência no 8, decimal 95, altimetro 1014. Sente autorizado o táxi via parte 1, Índia Alfa. Ponto de espera 1295, a torre 0315. Dia total 9911 no para cópia Fortaleza 310. Tem essa informação, Golf. A informação em curso é o hotel. O altímetro no momento é 1094, é a única alteração. Só para cópia. Pronto, com 1014 total. Total 9911, autorizado Salvador para Fortaleza via o peso 119. Nível autorizado é o 310. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Transponder 5055, controle 120.8. Autorizado Fortaleza 310, apérdulo 19, Momo, transição Frote, pista 10, curva à esquerda, após 50-55, transponder 120.8, controle, total 9910. 9911, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. 9911, de total, está pronto para puxa e parte 3. 9911, encontramos o equipe de solo, reporte para táxi. Chamada para o táxi, o total. Confirma quem chamou o solo? Confirma que é lógica. Aguarde um minuto para cobrir. senhor, o sol? No momento 5/5. Anã 6225, bom dia. Tração para final do procedimento LS, mantenha a PRO 225, imitado pelo QD Mike 120 da NDB de Simpra, desça para nível de voo 050, ajuste 1094. Sente. Geral 9970, chame centro Recife na frequência 126.85. 126.85, geral 9970. Papá Romeu Índia, November Alpha, a 20 milhas afastado de Salvador, chame na frequência 123 decimal 45. Quilógico autorizado de Salvador para ser a November Papá Índia, no nível 100, Plano Yankee, manterá o nível 100 até 150 milhas de Salvador. A voz prossegue visual, decola da pista no 7 com primeira curva à direita, saída Alvo, após direto, Serra November, Papa Índia. Transponder 5074, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, Nadael, cruza 1500. Então, 3153, contato radar, você mantenha 300, saída da El. 300 da El, até 3153. Confirmou, acho que eu não compreendi quantas pessoas abordam. Golfe lógica, tracionamento táxi de metrô, frequência 18.95, altímetro 1.04. Lilton 3153, pode voar da El ou Leda? Então 3153, mantém o perfil de saída. Tá, mantém o perfil de saída, tá 3153. fax com 3:30, terminando Natal. Total 9911, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera que chama em torre frequência 18.95, altimetro 1904. Em frente, 18.5 no ponto de espera, com 1014, total 9911. 663, bom dia, mantenha a proa 220 para final do procedimento, limitado pelo QD Mike 120 da NDV de Simbra. Desça para nível de VEU 060, ajuste no 094. Passando o gráfico, Luiz, que informação em curso ao hotel. Confirme a área de sobrevoo. Gráfico, Luiz, confirmando 4 abonos. Que Luiz, que tá próxima foto? Autorizado Salvador para Salvador, no meu país. No comando da pistão no 7, com o primeiro curva à esquerda, no corredor forte. O transponder é 0116, controle 120 decimal 8. Luiz, que para acionamento táxi chama a torre, frequência 18, decimal 95, altímetro 1004. É 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2000 pés com no 094, 6225. Sané 6225, curva esquerda, proa 215, limitado pelo 120 de Simbra. Esquerda 215, limitado pelo 120 de Simbra, 6225. Salvador, bom dia, total 9911, atinge o ponto esperado, 10. Padrão 9911, está autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 1900 graus, 079. Alinha e decola 11, total 9, está 10, total 9911. Que Luiz, que livre acionasse, é um dono do táxi. 26225, reduza a velocidade para 2009. Está reduzindo para 2009, 285. É 6225 para final correção. Curva à esquerda para o 180, limitado pelo localizador. 180, limitado pelo localizador, 6225. Com 3153, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1. 1251, 3153, bom dia. Canem 6225 para final do procedimento, curva à esquerda, proa 135, reporte estabilizado. 135, reportará estabilizado, 6225. Canal 9911, decolado 47, time controle 120.8. 120.8, 9911. Controle total 9911, decola. Total 9911, contato radar, sube, mantenha 310, saída MOM. MOM 310, total 9911. Canem 6225, reduza a velocidade para 1709. 1709, 6225. Salvador, 423, Porta Azul, no portão 3, para fugir do estacionamento. 4234, aguarde para fugir do estacionamento. Você escuta, boa tarde. Passarelo 2223 para o táxi, nosso POB 57, autonomia de 6 horas mais 25 minutos, alterna Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 118, decimal 9, 58, metrô 1014. Estimativo pelo pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, 1014, passarelo 2223. Corre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 1025, bom dia. Salvador, bom dia, Xenero 6225. O Xenero 6225, existe altimetro 1014, repouso baixado, travado. Trem de pouso já está baixado e travado, 6225. O Xenero 6225, está autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Autorizado pouso, 6225. 104. Três, reduz a velocidade para 2009. 2009, para 3663. Azul 4234, encordenando sobre equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, encordenando sobre equipe de solo, 4234. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223 se aproxima do ponto de espera da 10, está pronto. Passarelo 2223, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, 2223. Linha 225, sola 52, livre direita, chame sala em 121, décimo 9. Direita, sala 219, linha 225. Linha 3, para final do procedimento elétrico, V esquerda para 130, reposto estabilizado. Esquerda 130, contra estabilizado, determinado. Chana 6225, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reportando aqui da Juliette, na 225. Pista 10, vento 100 graus, 059. Iniciando 2223. São 3663, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, são 3663, muito obrigado. São Salvador, bom dia, são 3663, uma milicial. São 3663, hoje já altímetro no 014, reporte baixar travado. Baixar travado, já. São 3663, está autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 049. Livre pouso, no 0, está 3663. Passarei 2223, decolada 54, sistema de controle 120, décima 8. 1208, grato, bom dia, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, passarelo 2223, transfere. Passarelo 2223, contato radar, submantenha 180, saída árvore. 180, perfil árvore, passarelo 2223. Táxi Azul 4234, contornamos Maceió, 3 horas e 22 do dia, 74 a bordo. Azul 4234, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa no ponto de espera, chama em torre, frequência 18, pessoal 95, altímetro 10014. Direção, motor autorizado via Índia Alfa, autorizado táxi e lasca na ponta, ponto de espera, chama 118, pessoal 95. Chama 6225, aqui da vida. Fechando a 6225, atenção ao tráfego Embraer 190 que está taxiando para o ponto de espera, autorizado a ingressar no pátio principal via Juliette para o gate 01. Ok, está vivo com a Azul e após a passagem do mesmo, segue para o 01 via pátio 6225. Salvador, bom dia, 423, Porto Azul, Porto Azul, Porto Azul, Porto Azul. Azul 4234, está autorizado a AMAT, cabeceiro no zero. AMAT no zero. São 3663, sola 57, livre direito, chame sala 121, 219. Direita, 219, 3663. Sala Salvador, bom dia, sala 3663. Sala 3663, autorizado táxi via Alfa Juliette, para o gate 08. Alfa Juliette, 08. Bravo, que Luiz quer aguardar de autorização de decolagem. Bravo que Luiz, tem livre decolagem, puxando no 7, vento 1 no 00 grau, 0 menos. Azuca do 234, decolando 59, chame controle 120, décimo 8. 08, muito bom dia. Sal 9911, chame centro Recife na frequência 126, décimo 85. Controle Azul 4234, muito bom dia, cruzando 1600 pés, subida Puca. Azul 4234, contato radar, subir, mantenha 350, saída Puca. 350, saída Puca, Azul 4234.